começa agora. Na Super Jovem. Yo-Yo. O quê? Yo-Yo. Gostei. Muita alegria, diversão de montão. O programa das menininha e dos cuecão. Yo-Yo na Super Jovem. Ah, tamo chegando, é o Yo-Yo na Super Jovem. Só que na Super Jovem você confere esse bando de louco. Não somos corintianos, né? Mas é um bando de louco por aqui. Bando de louco por você, ouvinte aí da Super Jovem. Sejam todos bem-vindos ao Yo-Yo. Bom final de semana, sextou. Hoje é sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. Aliás, essa semana foi curtíssima. Tivemos mais feriados do que dias úteis, não é isso, Jorjão? Boa tarde. Boa tarde, galera. Pois é, quarta feriado municipal. Na verdade, é aqueles aniversários antecipados. Isso. O aniversário foi no dia 14 de dezembro, mas 66 é anos. 66, né? Uhum. E no dia. Tapa na orelha? É, e o dia 15, ontem foi a proclamação da República. E hoje. Sexta-feira? E hoje é semana. Sexta, parece que é segunda. Não há mais o que fazer nessa semana. Não. Metade do povo beltronense está no alagado. E a outra metade está na praia. E aí, outra metade na praia e os pobres aqui. É. Lembrando que nós trabalhamos, né, Cléber? É, eu também trabalhei, cara. Feriado e tal. E o problema meu é que eu trabalho às 4 horas da tarde. É, isso é o problema, Jorge? É o problema, sabe por quê? Ele trabalha meio-dia, que você acha? Mas tudo bem, mas daí quando é 1 da tarde, o gole já começa a funcionar, né? Sim, e eu a tarde inteira sem o gole. Sem, né? o gole. Como é que eu ia trabalhar no gole, né? Daí aí eu fui. Ontem até eu falei: o cara vai, não pode beber nada, daí tu trabalha, daí já é final de feriado e você não bebe mais. Nossa, cara. Aí dá tristeza demais. Eu sei que eu trabalhei. De troca, tu acorda às 7 horas da manhã. Tá bom, vamos trocar. Eu sei que eu fiz aí os 2 dias de feriado também, pra não deixar meu colega desamparado. Aí fiz o Treta News também aí com o Kleber, até isso. As 2 da tarde, né? Só hoje não teve jeito, né, Kleber? Hoje tem que rangar, né? Hoje tem que ter almoçar, rangar, né? De vez em quando comer é bom. Tá gente. Louco. Júnior Aguiar. Opa, falou em comer, já chegou minha hora. Lambeu os beiços. Tamo aí meio gripado, né? Pra variar. Ainda? O Jorjão, ó. Faz 15 dias que eu passei que pra galera gripe. É, o Jorjão passou pra nós aí, mas tamo de boa, né? Tamo de boa, mais uma sexta. Calor, né, pra caramba. Nossa senhora, segundo o meu carro, 34 graus. Caramba, cara. Com o ar-condicionado ligado dentro do carro. No talo, gelado, com as barbas congeladas. Aí quando se desce, aquele choque. É, né, choque termico, né, que sai do carro. Por isso que a gente tá tudo zoado aí da garganta, né? Nossa, eu também não tô legal não, cara. Não recuperei ainda, né? É, mas que nada, estamos falando aí que nem o Pato Dona de manada sem nada. Daí tu chega em casa, toma aquela água gelada, trincando, né? Mas é assim, né, cara, eu tô com gripe, eu tomo tudo gelado, vai achar? Gelado, café. Que tá gelado. Vamos lá. Nossa, sopa, tem que ser gelada. Você come água de tão de sede gelada. Tem, né? Mas água. Então, uma ótima tarde. Pode ficar tranquilo que você aí do lado não vai pegar. Não vai pegar o vírus, certeza. Aí. Fique de boa. Kleber Aguiar. Boa tarde pra todo mundo. Boa sexta-feira, vocês falando em calor e gripe aí. Nesse calorão aí, pra quem não tem ar-condicionado pra dormir, é um saco, né, no meu caso. Ah, meu Deus. Cara, o Jorjão não sabe. O calor que fez essa últimas semanas, mano. Não, mas o meu, aliás, tem que falar comigo. Um lá que o meu tá no... O meu acho que tá pedindo aposentadoria. Tá, só faz barulho e não... Não. Parece que é esse caminhão em subida de morro. Mas também ninguém mandou tu roubar o que tinha aqui no estúdio aí, ó. O meu tá complicado. Tá feio. Tá um complicado. Abraço pro Menon lá. Ô, da Menon. Menon. É, essa época pra ele é a colheita, né? É, Menon fica faceiro, né? Fica faceiro. Tá de aniversário, Menon? Tá de aniversário. Um abraço, parabéns e pro Menon da Bras Menon. Tá de aniversário. Pra você que tem ele no grupo, tem ele no Atos, manda parabéns e pro Menon. É aniversário dele. Ele não conta pra ninguém, a gente sabe, porque uma vez ele contou, a gente anotou. O Menon que fez o implante capilar, né? Ah, de cabelo. É? Nossa, deve ter ficado lindinho. Nossa. Ficou tipo o Zacarias. O Menon que é parceiro, veio aqui uma vez gravar o Harley Shake com a gente. A gente fez o Harley Shake, ele veio vestido de Papai Noel. De Papai Noel, o cara é só. Agora algumas polêmicas na semana aí, né? Verdade. O Mais Médicos, né? O Cuba mandou voltar. Tá, galera aí. Chamou todo mundo. Chamou todo mundo, vem pra cá. Mas até um esclarecimento pra população ali, o sistema do Mais Médicos é complicado para os médicos, né? Para os médicos que ganham, eles têm um tributo muito alto que eles têm que pagar pelo socialismo, eles têm que mandar pra Cuba, então eles ficam com, parece 30% só. 30% apenas do seu salário, o resto vai lá pra família Fidel, né? Que gostoso, né? E a proposta, eu achei a proposta justa, fazer lá o teste pra ver se realmente tem capacidade de fato, estar, estar. E não, e não é, e é bom explicar isso, que não é para só os cubanos, é para todo e qualquer médico que vir trabalhar no Brasil. Inclusive, tem muita, tem muito brasileiro fazendo faculdade de medicina na Venezuela, em outros lugares, para ser médico aqui vai ter que fazer um teste, isso é justo, né? Sim, mas como, claro. Como lá todas as profissões, o advogado, né? Faz o teste da OAB. Da OAB. Né? Tem, fazer esse teste. Tem muita gente que é advogado e tá desempregado, né? Tem que fazer. E poder trazer a família e ficar com 100% do seu salário. É a mesma coisa nós que ganhamos muito aqui, ficasse que a empresa ficasse com metade, né? Até parece que não, até parece que é alguma coisa que não condiz com a realidade, né, cara? Tá louco? Lembrando que o Cuba chamou de volta os médicos, mas tem muitos aí que estão querendo ficar. Com certeza. Né, o pouquinho que eles ganham aqui é bem mais que ganham lá, né? Isso, isso. Lá, lá é bom pra caramba, lá em Cuba. No. Vai tomar no Cuba, né? outra polêmica é mais um kit, né? É mais um kit. Mais um kit. O kit comeu. esses bolsominions são sódios. E tivemos também uma notícia triste, né? Desculpa, Kleber. Tem que ter, né? O Léo não tá aí, né? Agora vocês falaram de mais médicos, só falando um negócio rápido. Médicos, patriotas e cidadãos de bem estão convocados para substituir os comunistas cubanos nas aldeias de zonas rurais, florestas. Florestas amazônicas, Caatinga, onde tem malária, tuberculose, hanseníase, leishmaniose. Não tem shopping, tá? Lembrando que Brasil é acima de todos. Quero ver agora, hein? Caatinga tem aqui também. A Caatinga tem um monte de coisa. Caatinga tem aqui também. Mas a notícia triste da semana, a morte do Stan Lee, né, cara? Irmão do Bruce Lee. É, o Stan Lee, criador aí. Parente da Rita Lee. Da Rita Lee. Criador do Homem-Aranha, criador de todos os... Do Thor. Todos da Marvel. Não, foi ele que criou, né? Se não foi ele que criou, ele ajudou, mas o Homem-Aranha, que é o principal, né? O começo de tudo, que foi o Quarteto Fantástico, foi ele que criou, né, cara? Eu achava muito, até comentei aí no pub algumas vezes, o meu filho tem apenas 8, 9 anos e ele gostava dos filmes da Marvel. Tem apenas 8, 9 anos, eu já não sabe. Certeza se é 8, 9. Não tem certeza da idade. Ele tá vivo. 8, 9 vai fazer 10, um dia. Mas assim, todas as vezes que a gente assiste filmes da Marvel, ele queria, esperava um momento de ver o Stan Lee. Ele não sabia nem quem era Stan Lee. Mas ele sabia que o Stan Lee ia aparecer. Era um produto da Marvel isso. Sim, Todo filme fosse da Marvel, em algum momento Stan Lee aparecia. E a polêmica aqui, agora, falando em polêmica, a polêmica, pra quem é fã da Marvel, quem gosta de ver, e todo mundo tá roendo os dedos pra chegar aos Vingadores 4, né, o ano que vem, eles estão querendo fazer um CGI, do Stan Lee, já que ele já não existe mais, né, não tem como colocar o cara em carne e osso lá, colocar o Stan Lee aparecer nos filmes, já como CGI, né, que é a digital, né, digitalizar o rosto do pra fazer ele continuar vivendo pelo mesmo do Paul Walker, né? Mas tem gente que não tá gostando, por que não, deixa o cara quieto, agora o cara descansou. Mas é legal, eu também gostei, pelo menos, de repente no Vingadores 4 fazer uma homenagem aí pra exatamente, ele. É isso, fazer uma homenagem, né, porque vai ser o filme, né, a bilheteria vai ser louca. Até onde eu sei, no Homem-Aranha ele já gravou a participação dele, já gravou, e nos Vingadores 4 parece que já participou também. Ele já gravou a participação, ali já tá gravada a participação, mas com certeza no Vingadores 4 ou no Homem-Aranha vai rolar, outra vez os dois vão rolar uma homenagem, imagina. Stan Lee. O criador dos caras, né? Certeza. O gurizado é o seguinte, dia 2 acontece lá no Anilado, jogo entre União Master e Flamengo Master, grandes craques do Flamengo vão estar aí, Sérgio Chulapa, sei lá, bom, grandes craques. O Chulapa é aquele que participou da Fazenda? Esse é bem antigo. O Chulapa, ele deve ter uns 40. Velho, a idade de vocês, obrigado. O Chulapa, muito mais, homem. 60. O Chulapa, sim. Outro Chulapa que nós estamos falando aí é novo. Não sei de quem o Aloysio é Chulapa, né? Acontece o seguinte: vai ter esse super encontro entre os Master do União e Master do Flamengo. Vai ser dia 2. E aqui na Super Jovem você ganha o ingresso, mas esse ingresso é um ingresso diferente, tá? Não é um ingresso bônus. É um ingresso que é vendido a R$50, mas você concorre aí a prêmios de 7 mil, 3 mil e 500, 1.500 mil e mais 4 prêmios de R$500. Tem mais de 10 mil em prêmios, né? Mais de 10 mil. Concorre a prêmios em dinheiro, aqui você vai ganhar esse cupom, tá bom? Que é o cupom que é a entrada, mais o cupom pra você, é uma cartela, na verdade. Isso, pra você concorrer aos prêmios em dinheiro. Então, a partir de agora, no 988-222-300, vamos dar dois hoje. Opa! Dois. Um par! Hoje eu tô dadão. E vamos melhorar esse prêmio aí, então. Mais melhor. Todo mundo que mandar o nome pra concorrer vai estar faturando também açaí concept. Mandar um abraço aí pro Marcelo, pessoal do Açaí Concept. Tem novidades aí, só fazer um merchanzinho, né? Porque o cara é parceiraço aí. Novidades no Açaí Concept é o açaí tradicional, o açaí zero, açaí de pitaia, creme de leite em pó, creme de tapioca, golden berry, creme de abacate e cupuaçu. As novidades aí, tudo sem limites de caldas e acompanhamentos. Então a galera que participa aí vai estar concorrendo também a Açaí Concept. Mas eu, Beto, não quero estragar. Só um adendozinho, eu esqueci de falar. Sim, sim. Lembrando que esses ingressos para concorrer aos prêmios em dinheiro é presente da nossa patrocinadora, da Beltrão Net Telecom. Beltrão Net Telecom, comprou e presenteou. É verdade, para não estragar isso aqui, cara, a galera aí do Açaí Concept, eu tô duvidando que é bom isso daí, cara. Nossa. Eu tô duvidando, cara. Olha, se eles mandarem aqui pra nós experimentar, e daí eu falo que é bom. Aí eu digo que é bom. Meu corpo hoje. Eu só acredito vendo. Só acredito comendo. Bom, falando de esportes aqui, ontem muitos perguntaram pelo motivo do... O Jorjão talvez tá sabendo isso aí. Por que o elenco do Fortaleza entrou no Castelão fantasiado com personagens lá da Casa de Papel? Tá sabendo disso, Jorge? Não sei. Eu sei que eles já são campeões já, né? No início do ano, ao perder o título estadual pro Ceará, o time foi chamado de La Casa Sem Troféu. E a equipe respondeu com o título nacional da segunda divisão. E o Ceará rebaixado praticamente. Tá, os caras entraram vestidos né, como personagens da Casa de Papel. Olha só que legal. Pra quem não tá entendendo, é como se fosse o Beltrão e Pato Branco zoando o Beltrão o ano inteiro, que o Beltrão não subiu pra primeira divisão, e o Beltrão no final do ano subir, e ainda o Pato Branco cair. Então é mais ou menos essa analogia. E também é importante citar o belo trabalho do Rogério Ceni como técnico, o primeiro título dele como técnico. E lá foi bagudo, né? Lá no São Paulo não deu muito certo, mas agora começou, tem que começar de baixo, exato. Agora já começa a ter uma referência nacional, Rogério Ceni. Como se precisasse, né? Não, mas agora como técnico. Vamos ao... Como técnica. Isso, pensamento da secretina. O pensamento da secretina. Será que anão toca baixa? Muito bem, muito bem. Ele toca meio bem, só. Só meio bem. Cuidado que se tiver algum anão escutando, vão te levar pro tribunal de pequenas causas. E se tiver algum anão, ele vai ficar meio bravo com essas... Vai usar palavras baixas contra você. Baixo calão. O negócio ficou tão feio para o presidente Lula que ele está lançando a campanha #VoltaMoro e #ElaNão. Ela não. Olha, tá tão difícil a situação que tem que focar no cupido, porque a namorada tá difícil, né? Comeu o cupido. É de vez em quando. Cupido. É isso, pensamento. Desculpa aí, deixa eu só lá vomitar, eu já volto. Nossa. Viu? A mulher é um ser frágil e indefesa. Somente enquanto o esmalte está secando. Verdade, cara. A hora de provocar é essa hora, né? Falar, ó, amor, que bonito que a mulher que eu vi na rua hoje. Pode, na hora que ela tiver com o esmalte. pra secar ainda, que daí depois. Ou experimenta passar onde ela passou pano, onde tá molhado ainda. Colocar um pezinho. Nossa. Limpar o nariz na cortina, já fizeram isso? O nariz não. Deixar a toalha em cima, molhada em cima da cama? Mijar com a tampa do vaso fechado. A tampa, claro, então qualquer um fica fudido, né? Mas aquela ali, a tampinha redonda lá. Tudo fechado, a tampinha do vaso. Isso não é um pensamento, é uma historinha rápida. O médico diz ao paciente: você tem um grave problema. Daí ele fala: senhor, meu Deus, eu vou morrer. Daí ele diz: Não, mas tem cura. Se você parar de beber, ele fala, então eu vou morrer. Eu vou morrer. Esse mesmo médico, o cara entrou no consultório, o médico, bom dia, tudo bem? Ele, tudo? Então vaza daqui. O cara chegou no médico, já que estão falando de médico, e falou, ô, doutor, como é que tá a minha situação? Então, olha, você tem... Quanto tempo de vida eu tenho ainda, doutor? Eu sei que a minha doença é grave. Você tem 5. Dele, anos, meses? 4, 3, 2, 1. E morreu. Esse mesmo morreu. Médico aí, cara, ele chegou, a mulher tava deitada lá na cama do hospital, né? Falou, você vai ganhar alta aqui e você vai ter que tomar esse remédio aqui até o final da sua vida. Você tem que tomar um por dia. Daí ela falou, nossa, doutor, mas só tem 5. Dele, pois é. Essa é uma notícia. Entendeu? Um abraço pra família beltronense. O pessoal que tá lá no SAMU, lá no... Ei, vocês escutaram a risada do Jorgão? Opa. Lembrei da risada da Luciana de Mendes. Vocês sabem o que significa? Limonge, que linda que você tá, Limonge. Limonge. Vocês sabem o que significa? O que é claustrofobia? É o medo da Clau. Da Clau. Você sabe o que é? Da Clau. De espaços pequenos, né? É o medo de lugares fechados. Fechados, Vou dar um exemplo. Quando eu tô indo no Jobe e sinto medo dele estar fechado. Tinha que ser barstofobia, né? Jobefobia. Que merchan, hein, Jobe? Que merchan. Outra. Não sei por que existe prazo de validade na cerveja. Eu nunca vi ninguém guardar uma durante tanto tempo. Não guarda. Olha, época de Enem, todas as frutas são reprovadas, vocês já viram? Todas as frutas. Verdade. Menos a uva. A uva passa. Menos a uva passa. Ah, começou agora as piadinhas do uva passa, né, cara? Nosso final de ano, né? Verdade. Tô esperando lá, então, Simone. Nossa, mano. Bom dia. Viram pagando de uma loja aí, já tem. Nós que temos problema aí de alagamento, podia. Nós aqui, mano. Beltrão. Imagina. Poderia chover cerveja ao invés de água. Duvido que dava alagamento. Legal, tomara canudinha. Olha, rapaziada. Ô, louco! Não, ela chegou! Isso, né? Ela chegou! Olha! Meu Deus! Simone! Eu me emociona com essa música, ó. Arrepia! Arrepia, Jorgão, arrepia! 10 mil pessoas! 10 mil. O ano termina. Ela é nordestina? E nasce outra vez. Ele é. Ele é. O Simone. Ah, não pode ser a Pablo, então. E é a Simária. Simone agora. O Simone. Ela que usa aquelas blusas de ombreira, né? Ainda de ombreira. Usa. Ela ainda é viva, será? Ou descongelam ela também todo final de ano. Não sei. Porque tem aquela irmã do Caetano, a Betânia, né? Que colocaram o rosto do Caetano e ela tem quem me chamou. Esses dias ela tava fazendo um musical. Mas ela tá igual, cara. Ela parece o cabelo da caverna. Ela tá igual aquele o vampiro brasileiro. Bento Carneiro. Nossa, parece uma vassoura. Assim, mas quando era preto, parecia o Capitão Caverna. Ela é desprovida de beleza. Mas canta, né? Total. Canta, né? Bem que Anitta e fulano e tal poderiam ter o talento da Maria Bethânia, né? Poderia, da Simone. Preparando que agora é hora do show das poderosas. Ele me chamou. Volta, calma. Eu acho que sim. Mas menos então é Natal. Ô, Maria Bethânia, senão quem me chamou? Chora. We have the love. aí! Sabe aqueles dias que você tá pé da vida? Tá nervosão? Pois é só sintonizar Ioiô na Super Jovem e ficar tranquilão. Eu, você, você e eu, todo mundo junto. Que adianta apagar meu número da agenda se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória? Que adianta tomar todas no fim de semana se na segunda-feira vai se repetir a mesma história? Você vai acordar, se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. Que não consegue esquecer. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço nessa cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. Mas mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito. Você vai acordar, se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer. Que não consegue esquecer. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. Mas mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava. E quando se tocar que não tem volta, cê vai querer voltar, faça uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. Mas mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito. Adianta apagar meu número da agenda. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Ela falou assim, mas eu sou casado. Opa! Opa! Opa! Ô Beto, me quebrou, ia tocar essa no fliperama amanhã. Aliás, você que gosta de música das antigas, todo sábado do meio-dia, uma, fliperama aqui na Super Jovem. Boa, tá muito legal, hein? Legal, tá muito legal. Resgatando aí grandes clássicos. Umas cocitas loucas. Estarei, né, ouvindo amanhã, Jorge. Esses dias um doutor que me criticou porque eu toquei Harmonicats, mas eram as nossas Spice Girls, né? Nossa! Era as nossas Spice Girls. Sempre, sempre. Será que são vivas ainda? Não sei. Aí chacretes. Galera, é o seguinte, agora você quer ir ouvir você essas quer, músicas, você quer entrar no YouTube, você, opa, quer Netflix, baixar filmes em streaming, tudo isso, Netflix, sim, né? Netflix. Então você tem que ter uma internet de qualidade. E aí, com quando certeza, eu falo internet de qualidade, vocês já pensam, já imaginam Beltrão Net Telecom. É a Beltrão Net Telecom, essa é daqui de Francisco Beltrão, internet fibra ótica, planos de 5 até 150 megas. Já pensou, meu amigo Júnior, você, oi, com 150 megas em casa? Nossa senhora! Nossa, ia ver todas as putarias do mundo. Ah, com olha, imagina! Ia ver RedTube em 4K. Imagina, eu ia comprar um HD externo pra baixar as putarias. Eu nem ia precisar de macaco pra levantar o carro quando furar seu pneu, ele ia estar só com a mão direita. 5 a 150 megas, e tem um detalhe, é fibra ótica, ou, nossa, seja, é no talo. Nossa, no talo, eu quero. É no, fibra ótica é o seguinte, é o mesmo download, é o mesmo upload, é rapidaço mesmo. mesmo. Então não perca tempo, adquira já seu plano. Ligue no 0800-649-5000. Vou repetir que o telefone é grátis. Aí você não gasta crédito. É nesse que eu vou ligar. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Este é o telefone de contato da Beltrão Net Telecom, que tem um outro diferencial, que é a rapidez na instalação. Às vezes, às vezes você contrata um plano, o cara fica te enrolando. Amanhã não dá, amanhã talvez vai chover. Eles gostam de vender, né? Eles gostam amanhã de é feriado lá em Londrina. É frustrado isso. A minha falecida avó morreu. Minha tia que eu não conhecia, eu acabei conhecendo, fiquei alegre. Enfim, lá não, lá é rápido. É no talo. Contratou o pessoal aí, menos de 24 horas já tá instalado. Já vai se preparando, e né? E você já vai ficar feliz. E ó, vai mandando seu nome aqui pro 988-22-2300, que as cartelas aí do jogo do União e do Flamengo, tá? Do Master, que valendo prêmios em dinheiro presente da Beltrão Net Telecom. Temos duas cartelas hoje aqui pra sortear pros nossos ouvintes. Isso, nome completo e é um combo. Tem aí valendo também a Açaí Concept. E mais os açaís, né? Açaí Concept. Exatamente. Que maravilha. Kleber, sonhei com você essa semana, hein, cara? O Jorgão falou isso semana passada. Você era uma folha de papel. Mas no final do sonho, peguei e rasguei no meio. Pro Júnior não ficar de fora, Júnior, eu sonhei que você era uma latinha. Ah, até que vi, eu já tava me sentindo excluído aqui. Eu sonhei que você era uma latinha e eu era ferrugem. Como assim? E eu fui te comendo aos poucos. Ui! Nossa! Olha, Jorge, não expõe a nossa intimidade ao vivo, cara. Poxa. A nossa família tá ouvindo. Foi aonde? Fui jogar bola. Era um latão. Me perguntaram essa semana, já que estamos falando da intimidade. Ô, Júnior, quantos anos você tem? Deu. Ah, ó. Olhando pra mim assim, o que você acha? Não, eu até acho feio, mas quero saber a tua idade. Pessoal, tem uma pergunta aqui. Que a humanidade quer saber. Pergunta. Quem é que fala errado, o Cebolinha ou a Mônica? Eu acho que fala a Mônica. A Mônica. Eu acho que é a Mônica também. É verdade, a Mônica fala errado, Cebolinha fala helado. Helado. Cebolinha fala helado. Ele fala helado. Errado é ela. Inclusive a gente falou, né, aqui no Yoyo, sobre o live action, que eu quase peguei o Kleber lá no Só os Melhores, que vai sair o live action da Turma da Mônica. É o filme, com gentinho de verdade. Quem será que vai ser a Mônica? Pois é. É uma menininha, ela não é gordinha, não é dentuça, né, mas o filme lá, o trailer teve muito mais likes do que dislikes, todo mundo comentando, mostra. Ah, já tem o trailer? Já tem trailer, já tá lembrando, no YouTube. Lembrando que a Turma da Mônica é conhecida mundialmente e é criação de um brasileiro, ela é daqui do Brasil, né? Maurício de Souza, né? E é conhecido mundialmente. E a Mônica é inspirada na filha dele, né? Era o Croix, devia ser o Croix. Imagina. era o Joãozinho de saia. Eu só queria saber em quem o Maurício de Souza se inspirou pra fazer o Cascão. Verdade, cara. O Cascão. Se ele tiver filho, é Piá, porque Piá não gosta de tomar banho. Tomar banho. Mas Deus o livre. Nossa. Eu não sei o que eles têm contra banho, mas eles não gostam de tomar banho. Não. Esse dia o Joãozinho foi brincar, tem uma construção na frente de casa, foi brincar na areia. Tinha areia até no tampo do olho. Nossa. Falei, vai tomar banho, Piá. Vai tomar banho, Piá. Não, pai, não me sujei. Não, é areia. Nossa. Se fosse terra, eu me sujava. Só faltava ele falar, pai, areia esfolia. Mas o meu é engraçado, cara. Eu falo, bora tomar banho. Cara, já sai correndo, pega a toalha e fica na porta do meu quarto esperando já. Mas ele ainda não tá brincando na rua, esse negócio, né? Mas daqui a hora que ele se sujar, ele vai gostar. Ainda não tá exercitando a mão direita. Daí ele vai gostar do banho. Tem fases da vida. A partir dos 11, 12 anos, aí só querem três banhos banheiro por dia. No frio. Uma conversa entre duas pessoas, um pergunta pro outro: qual o seu maior ponto forte? E o outro responde: mudar de assunto. Opa. Uma pergunta: como assim? Aí outro responde: também adoro lasanha. Que lasanha? Com café é uma delícia. O maior ponto forte é mudar de assunto. Ai, que maravilha. Boa essa, mano. Tá tão quente, cara, que como sua bunda, né? Eu louco. Nesse calor aí. Bunda, os braços, o sovaco. Uhum. As dobrinhas, nós que somos mais gordões, eu digo. Né, e é ruim até de cozinhar, né, cara? Por causa do calor, né? Mas nossa, se eu cozinho, eu como, cara. Eu também. Nossa. E se eu lavo, eu cozinho também, né? O programa da família. Vocês são besteira. talento demais. Depois de um mês de nascimento do seu filho, o Manuel voltou na maternidade com o bebê no colo. Aí o doutor perguntou, né? Ele perguntou ao doutor: ó, doutor, o que está acontecendo? Aí o meu filho já nasceu faz um mês e nada, de abrir o olho. Aí eu, nossa, que português bosta isso que eu tô fazendo. É que eu não sabia que era português do Paraguai. A gente é companheiro, a gente tá dentro. Já saiu 8 anos já. Vamos até rir se não tiver graça. Depois de olhar para o garoto, que tinha cara de japinha, o médico diz: ah, seu Manuel, acho que quem tem que abrir os olhos é o senhor mesmo. Ah, nossa. Mais uma pergunta que a humanidade quer saber. Qual delas? Desculpa aí, já. O que é o que é? O que é? Tem orelha de gato, perna de gato, pelo de gato, olho de gato, patas de gato. Ô, louco. Tudo isso, mas não é gato. É o que é? É uma gata. Isso. Eu ia falar que era um gato descendente do Pablo Vittar. Eu e o Beto andamos acessando os mesmos sites. Vigaristas. Vigaristas. Aqui, ó, vigaristas. É vigaristas. Nossa. Então, é todo mundo na mesma. Você não chegou nessa ainda. Olha, essa semana lá em São Paulo. Red tubistas. Desabou um viaduto lá em São Paulo. Né, bicho, que louco, né? Sim. O pessoal no feriado. E querendo vazar de São Paulo e a fila lá, o viaduto já era, né? Desabou, né? Mas são cidades velhas que as estruturas vão se romper. Não aguenta, né? E são bastante movimento, né, cara? Isso aqui, demais, a gente constrói uma rua no ano de 2007, tu vai ver hoje, um pouco movimento que tem na região, tu vai lá, tá tudo esburacado, né? Agora tu vai em São Paulo, que é 10 milhões. Não, é mais, né? Nossa, é 13 milhões de pessoas. Nossa. Cara, não são as 13 que passam lá em cima daquele trajeto, Quanto caminhão que passa, que machuca carro de lá. Passeio, e o pessoal querendo sair pro litoral e tudo mais. E pelo que eu vi ali nas notícias, fazia um tempão que os camaradas não faziam a... Revisão, não faziam lá o... Lá na Itália caiu esses dias, temos atrás um viaduto, também, né? Também, né? Moema, matou várias pessoas lá. Isso. É complicado. Ali na esquina Curitiba, esse dia caiu um viado adulto. É. O cara passou pelo viaduto e virou um adulto viado. Caiu um viado adulto. Ali na Curitiba tem, né? Um monte de viado adulto. E bem grande, né? E bem grande. Agora é minha vez. O Beto já sabe. O Beto tá me contando que eles falam assim: ai, vamos agora. Aí depois, agora é minha vez. O nome é levar o Demar. Tem certeza que quer o troco? Pode ficar, não quero bala. Tem certeza? Vamos tocar uma? Eu acho que vai lá antes que eu vomite aqui. Thank you.

Merlo. Merlo. Estamos de volta com o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Se você perdeu, se você não teve como ouvir aí essa edição, então vão te dar uma chance. No domingo tem a reprise. Só uma. Verdade, você que não tá ouvindo agora, então a reprise no domingo. Domingo. Isso, talvez, se você tá ouvindo no domingo, é a reprise do domingo. É a reprise do dia sexta. Se tá ouvindo no domingo, não é da próxima sexta, né? Bom, esse programa é uma gravação. Isso. E, meus amigos, já que é sexta-feira, hoje não é domingo, é sexta-feira, é hora de você abastecer o seu carro para o final de semana. Opa, isso mesmo. E o autoposto. Sabe que o combustível diminuiu, né? Diminuiu bastante, né? Inclusive, o do meu tanque, inclusive. O do meu tá andando pelo cheiro, né? Tá andando pelo respiro. Então tá na hora de você abastecer o seu carro no autoposto São Carlos, porque... Eu vou lá hoje também. Já tá pintando, cara. Vou dizer pra vocês dois, tá? Vocês vão chegar lá e vocês vão ver que o combustível é o mais barato da cidade. Aí você fica, mas será que é bom? É bom e eu assino embaixo. Porque no autoposto São Carlos, o pessoal tá preparado pra, inclusive, fazer análise do combustível pra você, pra saber que você tá comprando um produto de extrema qualidade. Verificar pelo bom preço. Mata a cobra e mostra o pau. Aí é que tá, aí que eu me refiro. Porque geralmente tem gente que vende coisa barata e ruim. Lá não. Lá é combustível de qualidade e com o melhor preço da cidade. Aí e tem ainda, tem ainda aquela conveniência. Eu que o meu carro demora um pouco pra abastecer. Só um pouquinho. Eu 80 ali, mais ou menos. Eu sento lá, tomo um café, como lá um salgadinho. Ou de repente tô com sede e tomo um refrigerante. Não, o Jorjão, o carro dele demora tanto pra abastecer que o Jorjão pede um costelão fogo de chão. Então, mais ou menos assim. Mas é um ambiente completaço pra você e para o seu carro. Autoposto São Carlos tem marmeleira aqui na nossa cidade vizinha, Adambros e Piva. Sim. E tem aqui em Francisco Beltrão, é o único outro, não pense que é outro posto São Carlos, não. O único autoposto São Carlos de Beltrão é ali na Getúlio Vargas, no São Miguel, bem pertinho do Mano 3. Vai lá, abastece seu carro, você vai ver, não vai ter aquela questão de você abastecer o carro e depois o carro tá pipocando, tá tossindo por causa que o combustível é ruim. Ah lá, eu a garanto! Autoposto São Carlos. Eu passei por esses dias. É ruim, né? Se abastecer, eu numa viagem, eu só abasteço no autoposto São Carlos. Mas eu fui fazer uma viagem esses dias e, claro, obviamente você tem um lugar que você vai ter que abastecer. Sim, eu parei num posto de beira de estrada até renomado aí. E, cara, depois o carro começou a tossir. Não tava olhando pra cima? É, mais ou menos. Eu ia tossir e falhar. Meu Deus do céu. Pensou, vou ter que dar um Bezetacil pra esse carro. Complicado. Mas cheguei aqui e já abasteci no São Carlos, já ficou top. Já chegou em marmeleiro ali? Vamos também falar do vestibular Sessu 2018-2019. Pra você que quer investir na sua carreira profissional, inscreva-se para o vestibular, prova dia 24 agora de novembro. Lembra o curso de Direito do Sessul? Recebeu no ano passado a nota 5, avaliação máxima concedida pelo MEC, o Ministério da Educação. Isso quer dizer que o curso atende com excelência todos os critérios de avaliação, entre eles o desempenho no curso, a formação dos professores, a performance dos estudantes e a estrutura da faculdade. Os melhores professores, a única instituição que é nota máxima do MEC, possui uma biblioteca que é referência e a metodologia única e eficaz. Vestibular 2018-2019, Sessul. Mais informações no site sessul.br ou pessoalmente aí no Sessul, aqui em Francisco Beltrão. Então você pode fazer, pensar no seu futuro. Virou ponto de referência já, né? Com certeza, pense no seu futuro, faça o vestibular para direito ou administração no Sessul com a gente aqui no Yo-Yo. Nosso parceiro, para você que prefere fazer mais, né? Do que falar mais. Exatamente. Pra você que prefere ser mais do que ter mais, então lá é o lugar certo disso. Pra você ter um futuro e não virar locutor. Eu vou te dizer que pra ser nota 5, que é a nota máxima do pra MEC. Pra ter essa avaliação. Se fosse hotel, seria 5 estrelas, né? É mais ou menos isso. Não é com coisinha. Mesmo. Não, é difícil. Não é. Que se fosse restaurante, seria 5 estrelas Michelin. Dois crentes, né? Eles estavam... Vamos ser processados? Será? Não, pode falar. Vamos lá. Estavam pregando a palavra de Deus na porta e de porta em porta. Pregando. E chegaram em frente a uma casa que tinha um cachorro lá na casa do Kleber, né? E daí, com a agitação do cachorro, a corrente que o segurava arrebentou. E ele foi pra cima lá da crentaiada, né? Daí o crente, que tinha muita fé, se ajoelhou e falou: tá amarrado em nome de Jesus? Aí o crente, que não tinha muita fé, falou: tá amarrado o quê? Corre, desgraça, você vai te pega! Ô, glória! Remédio de acho que você contou semana passada. Contou mesmo. Essa aqui? Uh-huh. Acho que não. Eu contei. Contou. É, tu contou. Ah, o Beto contou. Piada repetida. Então tamo junto. Viu, agora vai nada, pode passar no lado do departamento. Viu, mas não foi da Doroteia de Jesus que tu contou? Não. Eu acho que foi da Doroteia de Jesus, hein? Então conta da Doroteia de Jesus. O sujeito tá na cama com o amante quando ouve os passos do marido. A mulher manda o pegar as roupas e vazar, né? Pular pela janela. Ele reluta porque está caindo uma chuva, tá chovendo muito, né? Uma chuva muito forte. Mas não tendo outro jeito, ele pula pelado mesmo e cai na rua no meio de uma maratona. Eita. Nossa, mano. Cara, cai na sortudo, rua, né? E ali uma maratona. Ainda que não era marcha pra Jesus, né? Ele aproveita e corre junto com os outros, né? Entra no embalo ali, correndo junto. Peladão. Né? No... que ficou olhando o cara, né? Um jeito esquisito ali, né? Pelado, correndo no meio. Aí outro cara, né? Um maratonista pergunta: escuta, amigo, você corre sempre assim, pelado? Sim, eu sou naturalista e gosto dessa sensação de liberdade. Ah, vendo no bago? Mas uma outra pergunta, você sempre corre com a camisinha no pinto? Não, só quando tá chovendo. Ei, falando em piada, vou contar uma piada repetida também, que contaram faz tempo aqui no Yoyo, né? Semana passada. Retrasado, na verdade. É. Mentira. Diz que tinha, o pessoal tava fazendo um safari lá na África, né? Tava fazendo um safari e tinha um carinha tocando violãozinho, né, mano? O cara tava todo mundo lá, o cara tocando violãozinho, animando o pessoal no safari da África. Legião Urbana. Tocando Legião Urbana. Aí deu um solavanco no caminhãozinho do safari e o violeiro caiu no meio da savana lá, velho. Deus, pensa, essa né? Merda. Pensa no cagaço. À noite ainda, né, cara, fazendo safari, parou o leão. Era luau, então? Isso. Aí daqui a pouco veio um leão, cara. Pra pegar o violeiro lá, ele deu um acorde no violão, o leão parou. Ficou sentadinho assim, ficou olhando pra ele tocar. Ele falou, putz, então vou tocar, né? Aí, ó. Então vou tocar. Continuou tocando as musiquinhas lá, foi chegando um leão, foi chegando outro, Nossa. Foi enchendo. Lembrei. Quando vê, tava cheio de leão lá, cara, cheio de leão. Mas chama um monte de leão, tudo, tipo... Uma alcateia. Alcateia de lobo. Tava uma manada. Enfim, ele tocando lá, encheu de leão. A hora que ele parava de tocar assim, os leões já ficavam bravos assim. Ficava um puto. Ele voltava, meu Deus, vou tocar mais um pouco. Os dedos dele já estavam, não estavam aguentando mais, né, cara? Tava tocando Faroeste Caboclo lá. Que passou, November Rain. Aí disse que passou um pouquinho, veio o leão e comeu o cara, né? Destruiu o cara, louco, né? Louco. E ele tocando igual? Ele tocando lá, daí no outro dia lá na tribo dos leões, lá, não sei se como se chama, né? Diz que o leão conversa. Aí diz que chegam lá. Ô, você viu o que que o surdinho, o fiasco que o leão surdinho fez ontem lá, mano? Surdinho. Fiasqueira do surdinho. A fiasqueira do surdinho, mano. Eu lembrei que fui eu que contei essa uns 1 ano atrás. Foi um colega teu, Jorgão, que veio aqui na... Que o pessoal do basquete veio aqui e contou. É verdade. O Poio. Não foi o Poio? Não, foi. Não, foi o outro que cantou. O que contou um grandão lá. O Miúdo. O Miúdo. Foi o Miúdo. É verdade. Pessoal, após 22 anos, a Glenda Kozlovski deixa a Globo. Nossa! De acordo com a jornalista Patrícia Kug, do jornal O Globo, Kugut? Iogurte? Cu de iogurte. Nossa! Que moral isso, mano. Ai, meu Deus. A primeira... O lactobacilos vivos. Após 22 anos, a Glenda deixou a TV aberta. Ai, não, nossa. É que ela deixou a Globo. Ela foi para o canal Sport TV. Faz parte do grupo, né? Sim, onde ela vai apresentar o programa Tá Na Área, ao lado do Fred Ring, a partir de janeiro de 2019. Eu só não sei quem que é o Fred Ring. Também não sei. Era aquele que luta no ring. Ring. Ring. E ela vai ser a Bárbara Coelho, que vai comandar a atração ao lado do Felipe Andreoli. Não, pera aí. Ao vivo. Quem tiver em casa, tiver homem, em casa, procura aí. Não, procura aí. Procura aí, Bárbara Coelho. Agora, quero ver a reação. Vou procurar aqui no meu Instagram. Bárbara Coelho, procure. Procure, Jojo, sério mesmo. Que loira mais gata, mano. Aí, ó. Bárbara Coelho, pelo amor de Deus, me procure. Ela é gata. Sport TV. É gata. E ela tava pedindo, ela trabalhou na Central da Copa. No É Gol. Ela tá agora também no... Ela vai... No programa da meio-dia lá do Sport TV também. Ela entende um monte de futebol. 2019 com Felipe Andreoli. Olha, ela vai fazer aí o esporte espetacular. Então a Glenda era atleta, né? Atleta. Jogava que vôlei, né? Não, eu acho que era vôlei. Não. Agora vocês falando em Globo. É aquele bagulho no mar lá que ela fazia lá de é verdade. Snowboard, não sei o que lá. É tudo a ver com vôlei. É tudo a ver. Bola. É mão, né? Você não tem bola. É. Vocês estão falando em Globo aí, mas tem aquela apresentadora que faz o Minuto News. É, aquele Milton tinha lá Milton. Aquele. Nossa, era muito gato, acho que é Mari Palma, né? Não sei, Mari mas então. Ah, não, aquela ali. Ela saiu, né? Mas Mari Palma. Aquela ali já batia umas palmas pra ela. Mas é só uma dúvida, a Bárbara Coelho não é do time da Gentil lá da Fernanda, né? Não. Não, só pra saber. Não, só pra saber. Tá valendo, né? Valeu a busca. Valendo. Valeu a busca. Valeu. Não, né? Que a gente deixou a gente decepcionado. Decepção. Não foi nada gentil com a gente. Não foi nada gentil. Não. Vamos tocar uma? Toca! Não lembro da Maria. Faltariam xícaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. Se acerta, quebrado, conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou. Que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra e coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa. Uou, uou, uou, uou. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou. Que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Que coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já é. Eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra e coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Candles blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. over you. Life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that. Jovem. Super Jovem. Desde o dia em que eu olhei pra tu, logo vi que era I love you. Mas como eu não sei falar inglês, é assim que eu canto pra vocês. Even though I can't say what you gonna do, what you gonna wait. I can't say what you gonna do, what you gonna wait. Lembro o dia em que você falou I don't, I don't. Hoje a gente sai e você não quer dizer goodbye. Even though I can say what you gonna do, what you gonna wait. I can say what you gonna do, what you gonna wait. I can say what you gonna do, what you gonna wait. I can what you gonna do, what you gonna what you gonna wait? chegando na Coab pra curtir minha galera, dar um abraço nos amigos e um beijinho em minha Cinderela. Então me tô chegando, não vou te deixar sozinho. Tô levando o Nenê, Ari, Feijão, Claudinho e o Fabi. Pede pro Lino me levar o sax, que a festa vai rolar até tarde. E avisa o Xambuci que tem Danone à vontade. Vai ficar legal. É que eu comi muito queijo, cara, deve correr ressequido. Não... Opa! Opa! Opa! Ah, mas esse problema, você toma um Yakult. Ou um Activia. Um Cagativia. Agora vende Yakult de litro, né? Verdade. Aí eu adorava Yakult, só que era muito caro. Daí eu vi um desses de litro. Só que é uma imitação. É uma imitação. Ah, Frutap. Cara, tomei. Eu pensei eu não sei o nome, eu sei que tomei 3 golão e fui pro banheiro. Sério? Porque era ruim ou porque deu o efeito? Não, até tinha um gosto parecido, mas o efeito foi imediato. O efeito foi bom. Foi bom. Jesus. Ah, que maravilha. Estamos de volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem, a Rede Leve, com a gente aqui, os nossos patrocinadores. Eita! Leve Calçados, Leve Confecções, o Tito representando a Leve Confecções e o Robert representando a Leve Calçados, essa dupla dinâmica, trazendo aqui as ofertas da Leve. Batman e o Robin. Para esse final de semana e a promoção Natal da Família Leve. Boa tarde, Tito. Boa tarde, Beto. Boa tarde à cúpula da Rádio Yo-Yo. Cúpula. Boa tarde. Francisco Beltrão, região. Boa tarde, Robert. E aí, Robert, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Só de boa? Só alegria. O feriadão passou. Com a graça do pai. Com a graça. Todo mundo na folga aí, né? É. Ou não. Grandes folgas. Tamo junto. Minis férias, né? É nóis. Vamos lá. Então, vamos pra Leve esse final de semana aí, porque promete todo o estoque hoje e amanhã, tá? Vai pra Leve, faz suas compras aí. Natal da Família Leve. Então é todo estoque pra começar a pagar quando? Só no ano que vem. Somente só... quando? No ano que vem. Fevereiro do ano que vem. No carnaval. Eita! Aí, beleza. Essa é a fera, hein? Aí não tem pra ninguém. Quem sabe dá prazo ao vivo, hein? Feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho, toda a loja do Hobbit, os 3 pisos aí de calçados. Todo estoque aí pra começar a pagar em fevereiro do ano que vem. Tem 3 ofertas rapidamente. Pra mulherada hoje, vai encontrar blusinhas, lançamento verão, a R$ 9,90, R$ 19,90 e a R$ 39,90. É barato demais. Setor masculino, barato, camisetas hoje a R$ 19,90, a R$ 29,90 e R$ 39,90. Sensacional. E lembramos, a cada R$ 50, cupons pra concorrer o quê? A um real. Não, um cruzeiro. Pra toda a família e o que mais? E mais um ano de compras. E um ano de compras, tudo grátis. Tá sabendo aí. E pra isso tem que fazer o quê? O quê? Tem que comprar. 50. Comprar Leve hoje com atendimento especial até as 18h30 e amanhã, sabadão, sem intervalo pro almoço, até as 16 horas. Sensacional. Ficaram dois dias descansando, agora tem que vender, né? Robert. É isso aí, pra quem emendou... pega a família agora, vai pra Leve Calçados, Confecções, porque as promoções, nós fizemos uma prévia do que vai acontecer semana que vem. É o pré-Black Friday. Opa. Ele tá fazendo uma prévia já. Então, o que acontece? Hoje na Leve Calçados, você vai encontrar tênis. Muitos tênis de vários estilos, vários modelos. Você encontra tênis pra você fazer caminhada, tênis pra você jogar bola, tênis casual, moda, por apenas R$ 39,90. Olha só, esse tênis de R$ 39, pra você ter uma ideia, ele tava na faixa de R$ 79. Nós abaixamos pra R$ 39,90. Não é meia dúzia de tênis, pessoal. É 6, 7 bancas aí de promoção por apenas R$ 39,90. Você vai encontrar preços de R$ 59,90. Então, tênis lá que tava R$ 129,00, você paga somente R$ 59,90. E R$ 79,90. Olha só as marcas que você vai encontrar por R$ 79,90. Você vai encontrar Via Marte, Piccadilly, vai encontrar Boteiro, vai encontrar Mississippi, as melhores marcas do Brasil, com esses preços fantásticos de R$ 39,00, R$ 59,00 e R$ 79,00. E claro, como o Tito falou, você compra tudo que você precisa para sua família e parcela suas compras sem nenhum juros, sem nenhum acréscimo, a primeira parcela somente para fevereiro. Pro ano que vem. Esse que é o diferencial, mas não é para, viu, não é para só para um, para dois que nós parcelamos para fevereiro, é para todo mundo, gente. Para todo mundo. Entendeu? Então, não é só para amigo, fala, quando a gente anuncia aqui, o prazo funciona. Você pode ir na Leve Calçados, você vai lá fazer suas compras, você não vai pagar nenhum real a mais, nem um centavo a mais. E você parcela suas compras, começar a pagar somente em fevereiro. Esse que é o diferencial. Yo-Yo, Yo-Yo e assina embaixo o que o Robert tá falando aí, porque tem lugares que você vai comprar aí, não vamos citar nomes, que não é na Leve, claro, mas que você vai lá, tu tem que ser torcedor do 15 de Jaú e tem que ter ganhado a Champions League e o Mundial, né? Né, pra tu participar da promoção, pra então, né? Pra conseguir participar desse prazo, não precisa torcer pra 15 de Jaú, pode ir lá na Leve, comprar, você vai fazer muita economia e, claro, como o Tito falou, a cada R$50, é a cada, gente. Então, se a sua compra deu R$500, você vai ganhar 10 cupons. São 10 oportunidades pra você participar desse grande sorteio, que é pouco tempo, gente. Não é assim, nós vamos fazer pra sortear daqui 3 anos. Não. Não é o ano inteiro. A gente começou com essa promoção e ela termina agora em dezembro. Já. Dia 25 de setembro já acaba. Não, então, não era a mesma promoção ano passado, mas teve um ano passado, foi a promoção da caminhonete. S10, né? Fizemos da S10 e agora essa promoção. Olha o Cruzeiro. Por que que acontece? A gente quis fazer um negócio família, né? Verdade. Família. O Cruzeiro é top, cara. Você dá Cruzeiro pra uma pessoa, eu vai dar certo. Eu ainda quero fazer esse Cruzeiro. Então, né? Damos Cruzeiro pra família inteira. E outra, vou pro Cruzeiro, a pessoa vai ter que pegar o dinheiro, vai ter que comprar roupa nova, não sei o que. Pensamos, então vamos fazer o seguinte. Um ano de compra pra família inteira. Faixa. Eita, já vai de roupa nova. Já vai de roupa fora. Então, o que acontece? Promoção diferenciada, amanhã atendimento, como o Tito falou, até as 4 horas, pra você levar a sua família, né? Pra quem não emendou, tira um espacinho lá pra nós, vai que amanhã, atendimento até as 4 horas da tarde, pra você fazer muita economia, o melhor atendimento, Francisco Beltrão, com certeza, o melhor prazo, o melhor preço, você encontra na Leve. Sensacional. Então essa é a dica pro seu final de semana, Leve Calçados, Leve Confecções, 2 lojas aqui na Júlia Assis, no centro de Francisco Beltrão, atendimento diferenciado aí pra você fazer suas compras com muita economia, preencher seus cupons e quem sabe aí ganhar uma viagem pra toda a sua família, um cruzeiro patrocinado pela Rede Leve. Mesmo, ele sabe fazer promoção, né? Temos aí os ganhadores da nossa promoção. Temos. Então, os ganhadores ou ganhadoras aqui foram a Daniele Fernanda Rames, final do fone 9438. Eita! Parabéns! Daniele Fernanda Rames, ela é de Renascença, tá bom? E também a Raquel Padilha, final do fone 2375. Raquel Padilha e também Daniele Fernanda Rames, cola aqui na portaria da Super Jovem. Em horário comercial com documento para retirar aí seus prêmios, né? Só não fica muito coladinho ali, senão, né, você vai cansar. Retira aí o nosso cupom lá que você vai assistir União Master e Flamengo Master concorrer a prêmios em dinheiro e mais aquele açaí delicioso do Açaí Concept. Que maravilha. Antes da gente encerrar aqui, só fazer o merchan da Iraci Express. Verdade. No Shopping Aquários, você que vai aí no Shopping Aquários, um convite aí especial. Passa aí na Iraci Express, tomar aquele cafezinho. Aliás, são vários tipos de cafés para você degustar no melhor sabor, o melhor preparo também é na Iraci Express. Aí tem aquele salgadinho, aquele doce especial. Convida a esposa, tortas, a namorada, os filhos, a família, um momento especial aí pra as você. As duas esposas, passar, né? Um momento bacana, agradável na Iraci Express. São 25 anos de tradição, de qualidade aqui em Francisco Beltrão. Pra quem já tá com sono, Kleber? Pra quem já conhece aí a Iraci, atende aqui em Beltrão, começou fazendo bolos. Né? E todo mundo fala tão bem, né, da qualidade dos bolos. E salgados, né? Iraci, e salgados. Então agora, Iraci investindo aqui também, Francisco Beltrão, nessa loja, no Shopping Aquários. Muito tem legal. Iraci Express ali pertinho do cinema agora também, né? No caminho, né? Tem um donuts foda. No piso que antecede ao cinema, né? Isso. No último piso do shopping, já tem o Express, subiu um lance de escada, já tá no cinema. Já tá no cinema, então pode unir o útil ao agradável, né? Eita! Com a gente aqui, Iraci Express. Olha, são menos de 2 meses pra acabar o ano. Uhum. Então, se você tem algo contra mim, então saiba que somos dois, porque eu também. Até você. Tenho tudo contra mim esse ano aí. Nossa, que é isso. Ai, ai. Pai, que coisa. Bom final de semana pra galera. Bom pra todo mundo. Tudo de bom. Lembrando que finalzão de semana sempre tem uma programação especial aqui. Verdade. Ó, domingão aí tem Domingo Rock, sabadão tem o Fliperão, tem também o Milkshake, tem um monte de coisa. Milkshake tem. Tá muito legal. Final de semana tá especial. É regado. E tem a reprise do Ioiô Domingão. Domingão. Dito isto, até domingo às 7 da manhã. Aquele abraço, tchau, tchau. Tchale!